Conversando com Deus. Livro 2, Introdução. Um novo diálogo sobre os maiores problemas que afligem a humanidade. Compilação em áudio, Ivo Maioli, em janeiro de 2009. Obrigado por vir. Obrigado por estar aqui. É verdade que você tinha assumido o compromisso de vir, mas, ainda assim, poderia não ter vindo. Poderia ter escolhido não vir. Em vez disso, escolheu estar aqui, na hora e no lugar marcado, para que este livro chegasse às suas mãos. Por isso, obrigado. Agora, se você agiu assim subconscientemente, sem ao menos saber o que estava fazendo, ou porque, uma parte disto pode ser um mistério para você, e algumas explicações talvez sejam necessárias. Vamos começar fazendo perceber que este livro chegou na sua vida no momento certo e perfeito. Talvez não saiba disso agora, mas quando terminar a experiência que lhe está reservada, saberá muito bem. Tudo acontece em perfeita ordem, e a chegada deste livro na sua vida não é exceção. O que você tem aqui é aquilo pelo qual procurou e ansiou durante muito tempo. É seu mais recente, e para alguns de vocês talvez o primeiro, contato muito real com Deus. Isto é um contato, e muito real. Deus vai ter uma verdadeira conversa com você agora, por meu intermédio. Eu não teria dito isto alguns anos atrás, digo agora porque já tive esse diálogo e por isso sei que ele é possível. Não só é possível, bem como acontece o tempo todo. Do mesmo modo como este está acontecendo, aqui e agora. O que é importante que compreenda é que você, em parte, fez isto acontecer, assim como fez este livro estar em suas mãos neste momento. Todos nós somos causadores dos eventos em nossas vidas, e co-criadores com o único grande Criador de todas as circunstâncias que conduzem a esses eventos. Minha primeira experiência de conversar com Deus em seu interesse ocorreu em 92, 93. Eu havia escrito uma carta irritada para ele, perguntando por que minha vida tinha se tornado um exemplo tão perfeito de luta e fracasso. Em tudo, de meus relacionamentos românticos à minha vida profissional, às minhas interações com meus filhos e à minha saúde, em tudo, eu só experimentava lutas e fracasso. Minha carta para Deus pedia para saber por quê, e o que era preciso fazer para minha vida dar certo. Para minha surpresa, aquela carta foi respondida. Do resultado das respostas, surgiu um livro, publicado em maio de 1995 com o título de Conversando com Deus, Livro 1. Talvez você tenha ouvido falar dele, ou até mesmo lido. Se leu, não precisa de mais apresentações deste livro. Se você não leu o primeiro livro, espero que leia logo, porque ele explica mais detalhadamente como tudo isto começou e responde a muitas perguntas sobre as nossas vidas pessoais, sobre dinheiro, amor, sexo, Deus, saúde e doença, o ato de alimentar-se, relacionamentos, trabalho certo e muitos outros aspectos da nossa experiência diária, que não são abordados aqui. Se existe uma dádiva que eu pediria a Deus para conceder ao mundo, neste momento, seriam as informações contidas no livro 1. Fiel ao modelo, antes mesmo de pedirem, eu já terei concedido, Deus já fez isso. Neale Donald Walsh. Por isso eu espero que, depois de ler este livro, ou talvez mesmo antes de terminá-lo, você escolha ler o primeiro. É tudo uma questão de escolha, assim como a pura escolha o trouxe a estas palavras agora, como criou todas as experiências que você já teve, um conceito que é explicado nesse primeiro livro. Estes parágrafos iniciais do livro 2 foram escritos em março de 1996, para fornecer uma breve introdução às informações que seguem. Como no livro 1, o processo pelo qual eu as recebi foi extremamente simples. Em uma folha de papel em branco, apenas escrevia uma pergunta qualquer uma, geralmente a primeira que vinha à minha cabeça, e assim que a pergunta era escrita a resposta se formava em minha cabeça, como se alguém estivesse sussurrando em meu ouvido. Eu estava tomando ditado. Com exceção destas poucas linhas introdutórias, todo o material deste livro foi colocado no papel entre a primavera de 1993 e pouco mais de um ano depois. Eu gostaria de apresentá-lo a você agora, como veio de mim e me foi fornecido. É domingo de Páscoa de 1993 e, conforme as instruções que recebi, estou aqui, com um lápis na mão e um bloco de notas, pronto para começar. Suponho que deveria dizer-lhe que Deus me pediu para estar aqui. Tínhamos um encontro marcado. Devíamos começar, hoje, o livro li, o segundo de uma trilogia que Deus, eu e vocês estamos experimentando juntos. Ainda não tenho a mínima ideia do que este livro irá dizer, ou mesmo dos temas específicos que abordaremos. Isso ocorre porque não há um plano em minha cabeça. Não pode haver. Não sou eu quem decide do que o livro tratará. É Deus. No domingo de Páscoa de 1992, há um ano, Deus iniciou um diálogo comigo. Eu sei que isso parece ridículo, mas é o que aconteceu. Não muito tempo atrás, esse diálogo terminou. Recebi instruções para descansar, mas Deus também me disse que tínhamos um encontro marcado hoje, para retomar essa conversa. Você tem um encontro também. Está comparecendo a ele agora. Tenho certeza de que este livro não está sendo escrito apenas para mim, mas para você também por meu intermédio. Aparentemente você procura Deus, e a palavra dele, há muito tempo. Eu também. Hoje encontraremos Deus juntos. Esse é sempre o melhor modo de encontrá-lo. Nunca devemos encontrá-los separados. Quero dizer isso de dois modos. Quero dizer que não encontraremos Deus enquanto nós estivermos separados. Porque o primeiro passo para descobrir que não estamos separados de Deus é descobrir que não estamos separados uns dos outros, e enquanto não soubermos e percebermos que todos nós somos um, não poderemos saber e perceber que nós e Deus somos um. Deus nunca está separado de nós, apenas achamos que estamos separados dele. Esse é um erro comum. Também achamos que estamos separados uns dos outros. E então eu descobri que o modo mais rápido de encontrar Deus é nos encontrarmos. Parar de nos escondermos uns dos outros e, é claro, de nós mesmos. O modo mais rápido de parar de nos escondermos é dizer a verdade. Para todos. O tempo todo. Comece dizendo a verdade agora, e nunca pare. Comece dizendo a verdade para si mesmo sobre si mesmo. Então diga a verdade para si mesmo sobre outra pessoa. Depois diga a verdade sobre si mesmo para outra pessoa. A seguir diga a verdade sobre outra pessoa para essa pessoa. Finalmente, diga a verdade para todos sobre tudo. Esses são os cinco níveis de dizer a verdade. Esse é o caminho de cinco passos para a liberdade. A verdade o libertará. Este livro é sobre a verdade. Não a minha verdade, mas a de Deus. Nosso diálogo inicial, de Deus e meu, foi concluído há apenas um mês. Eu presumo que este será como o primeiro. Isto é, eu faço perguntas e Deus responde. Acho que vou parar e fazer perguntas para ele agora. Deus, é assim que será? Sim. Eu achei que seria. Exceto que neste livro eu mesmo abordarei alguns temas, sem você perguntar. Como sabe, não fiz muito isso no primeiro livro. Sim. Por que o senhor está fazendo essa mudança aqui? Porque este livro está sendo escrito a meu pedido. Eu lhe pedi para vir aqui, como salientou. O primeiro livro foi um projeto que você começou sozinho. Com o primeiro livro você tinha coisas a fazer. Com este não tem, só tem de fazer a minha vontade. Sim. Está correto. Esta, Neale, é uma ótima posição para estar. Espero que você e outras pessoas estejam nela frequentemente. Mas eu pensei que a sua vontade era a minha. Como posso não fazer a sua vontade se é a mesma minha? Essa é uma pergunta difícil e esse é um bom ponto de partida para começarmos este diálogo. Vamos recuar alguns passos. Eu nunca disse que a minha vontade era a sua. Sim, o senhor disse. No último livro, disse muito claramente para mim, sua vontade é a minha vontade. De fato, mas isso não é a mesma coisa. Não? Eu poderia ter jurado que sim. Dizer sua vontade é a minha vontade, não é o mesmo que dizer que a minha vontade é a sua. Se você fizesse a minha vontade o tempo todo, não lhe restaria mais nada a fazer para chegar à iluminação. O processo estaria concluído. Você já teria chegado lá. Um dia fazendo apenas a minha vontade lhe traria a iluminação. Se você tivesse feito a minha vontade durante todos os seus anos de vida, dificilmente precisaria estar envolvido com este livro agora. Por isso está claro que você não tem feito a minha vontade. De fato, na maior parte do tempo nem mesmo a conhece. Não? Não. Então por que o senhor não me diz qual é? Eu digo. Você é que não presta atenção. E quando não presta atenção, não ouve realmente. E quando ouve, não acredita no que está ouvindo. E quando acredita no que está ouvindo, de qualquer modo não segue as instruções. Então dizer que a minha vontade é a sua é demonstravelmente incorreto. Por outro lado, sua vontade é a minha vontade. Em primeiro lugar, porque eu a conheço. Em segundo, porque aceito. Em terceiro, porque a louvo. Em quarto, porque a amo. Em quinto, porque a reconheço e chamo de minha. Isso significa que você tem livre arbítrio para fazer o que quiser e que eu torno a sua vontade minha, através do amor incondicional. Agora, para a minha vontade ser sua, você teria de fazer o mesmo. Em primeiro lugar, teria de conhecê-la. Em segundo, de aceitá-la. Em terceiro, de louvá-la. Em quarto, de amá-la. Finalmente, teria de chamá-la de sua. Em toda a história da sua raça, apenas alguns de vocês fizeram isso sistematicamente. Uns poucos fizeram quase sempre. Muitos fizeram um grande número de vezes. Uma grande quantidade de pessoas fez de vez em quando. E praticamente todos fizeram em raras ocasiões, embora alguns nunca tenham feito. Em que categoria estou incluído? Isso importa? Em que categoria quer estar incluído daqui em diante? Essa não é a pergunta pertinente? Sim. E qual é a sua resposta? Eu gostaria de estar incluído na primeira categoria, de conhecer e fazer a sua vontade o tempo todo. Isso é louvável e provavelmente impossível. Por quê? Porque você tem de se desenvolver muito para poder fazer jus a isso. Contudo, eu lhe digo que poderia fazer jus a isso, passar à divindade, neste instante, se essa fosse a sua escolha. Seu desenvolvimento não precisa demorar tanto tempo. Então, por que tem demorado? De fato. Por quê? Pelo que está esperando? Certamente não acha que sou eu quem o detém. Não. Sou eu que me detenho. Ótimo. A clareza é o primeiro passo para a mestria. Eu gostaria de chegar à mestria. Como posso fazer isso? Continue a ler este livro. É exatamente onde eu estou levando.